Lucas Tibério, o Breguinho. Portal do Arrocha. Se você não sabe falar inglês, vou lançar a versão em português pra você entender o que ela me fez. Eu dei amor, dei carinho, sempre dei presentes caros, perfume francês. Pra ela me trair e depois me deixar todo debruçado na mesa de um bar, pra te esquecer e te superar. Você da minha vida, eu vou ali te esquecer de vez. Vou arranjar uma rapariga pra tirar você da minha vida. Tô no bregador. Você dá minha vida.